Ovelhas sempre entendem a minha voz verdadeira. Em cada senda onde andarei, me seguirão com tanto amor. As minhas ovelhas sempre entendem a minha voz verdadeira. Faço-lhes pastar boa verdura, também dou-lhes água pra beber. Chamarei-lhes por nome, sei que irão responder. Irão me seguir, porque conhecem a minha voz verdadeira. Por favor, esta voz de Jesus, escutemos sim com atenção. Se ouvirmos nós Jesus nos chamar, com veneração respondemos sim. Farei, pois, entrar. A minha voz, a voz de papai, a voz verdadeira, a voz do meu coração, a voz verdadeira, a voz que me dá paz, aquela que me consola, verdadeira, a voz que me instrui. A voz. A voz.